Um feliz sábado a todos. É muito bom estar aqui no começo das horas do Sagrado Dia para compartilhar ideias solenes, ideias sagradas, ideias bíblicas com vocês. E eu gostaria de começar já com a veemência do tema de hoje. Por favor, abram suas Bíblias em Marcos capítulo 13, versículo... Marcos capítulo 13, versículo 19, e diz ali: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Pergunta, aquela pergunta que não quer calar: você está preparado para este momento? Ou quem sabe nós já estamos nesse momento? Você sabe em que época nós estamos? Minha esposa operou há um tempo atrás e ela tomou uma anestesia. E apesar dela ter feito um corte grave, sério, ter recebido um corte grave, sério no seu organismo, ela não sentia dor. Na nossa época, as coisas estão acontecendo. E nunca as pessoas estiveram tão distraídas como hoje. Nunca elas estiveram tão anestesiadas. Nunca as coisas aconteceram com tamanha rapidez, com tamanha intensidade, e nunca, simultaneamente, as pessoas estiveram tão anestesiadas. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Alguns de vocês, com certeza, já assistiram aquela série do X-Men. As pessoas evoluem ali e se tornam alguma coisa diferente. Um joga fogo, outro solta ferro da mão, outro faz não sei o que lá. E essa percepção de que há pessoas que por alguma força do destino ou qualquer coisa que seja, recebe uma dotação especial de poderes, essa percepção vista e repetida, agora tem uma série aí, se não me engano, Heróis ou Heroes, não sei o quê, monte de gente recebendo esses poderes, parece que pra gente, parece que no tempo do fim, a chuva serôdia precisaria ser assim. A nossa mente está sendo treinada e Satanás está fazendo um trabalho tremendamente eficaz. Através dessas coisas de entretenimento, as quais todos nós buscamos de livre, espontânea vontade, achando que não existe mal algum, nessas coisas ele consegue captar a nossa atenção e implantar lá no fundo do nosso ser conceitos, expectativas, uma excitação interior que nos impede de ver a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Só um leve exemplo. Quando eu pergunto para as pessoas, para os alunos e colegas e pessoas ao meu redor, no que consiste a chuva serôdia? O que é que acontece quando o Espírito Santo descer sobre nós? Sabe que algumas vezes as respostas vêm disfarçadas, com uma cara adventista, mas com um conteúdo claramente marcado por esses filmes, com essas coisas, como se o Espírito Santo descesse e fizesse alguma coisa por mim, que eu não quis fazer até hoje. É como se uma força se apossasse de mim e de repente, de uma hora para outra, eu tenho condições de fazer algo que antes eu não fazia. Errado. O poder do Espírito Santo é algo que eu posso hoje praticar na minha vida. É o amor, é o poder do amor praticado, exercido no dia a dia. É quando eu exponho o meu coração para que Deus haja. É ali que as coisas acontecem. Mas quem é que quer pagar o preço do amor hoje? Quem é que quer pagar o preço da paciência? Quem é que quer pagar o preço do serviço hoje? Para que quando a porção dobrada do Espírito Santo realmente for derramada, estejamos prontos. Percebem o que está acontecendo? Nós estamos aguardando uma coisa que é estrondosa e a coisa está acontecendo de uma maneira sorrateira. É como se estivéssemos anestesiados e alguém cortando na nossa carne sem a gente perceber. E quando a gente for dar conta, a nossa carne está toda carcomida. Esses filmes, essas ideias têm passado uma percepção mágica da realidade. Tem passado uma percepção mágica de pessoas e de eventos. Quantos aqui nesse local aqui, muitas vezes não se sentem incapacitados de pregar o evangelho só porque viram grandes evangelistas fazendo séries de conferências tremendas? Ah, mas eu não sou como ele. E a ideia de que, como eu não sou como aquele, eu não posso fazer, está presente. E aquela pessoa não tem nenhuma mágica especial que você também não possa ter. Que é o poder do Espírito Santo à disposição para servir. O que eu quero dizer é que os eventos finais estão acontecendo, a sequência de acontecimentos está ocorrendo debaixo do nosso nariz e nós estamos distraídos e não estamos percebendo. E nós achamos que eles não estão acontecendo porque eles não estão se manifestando com essa cara mágica a qual nós esperamos que se apresente. Dá uma olhada na realidade dos fatos. E a irmã White, às vezes, tem muitas pessoas que estão diminuindo o gosto pela leitura de Ellen White, porque ela é muito, ela traz uma sobriedade para uma alma agitada. Para pessoas que estão acostumadas a buscar coisas mágicas, sensacionais, ela traz a gente com os pés no chão. E diz ali, no livro Eventos Finais, página 172, exatamente no capítulo que fala sobre a sacudidura, que é o nosso tema dessa noite, ela diz aqui, ó, nenhum em 20 nomes que se acham hoje registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. Ela diz ainda que esses outros 19, esses outros 19 são como pessoas que nunca ouviram o evangelho, como pecadores comuns, e estão aqui em nosso meio. Seria interessante se a gente se agrupasse em 20 pessoas e visse o efeito visual de apenas um em 20. Ela diz, nenhum em 20, quer dizer, menos do que um em 20, se acham tem condições de terminar a sua história sobre a face da terra. Eu fico imaginando os eventos acontecendo debaixo do nosso nariz, o diabo nos anestesiando os sentimentos, os sentidos espirituais, as sensibilidades espirituais sendo anestesiadas. As coisas estão chegando ao nosso dia a dia e nós não conseguimos reagir porque estamos de alguma maneira anestesiados. Os acontecimentos vão avançando. Quer você queira, quer não. Quer você esteja percebendo, quer não. Quer você esteja atento ou não. Se não me engano, em algum momento você foi chamado para ser um adventista do sétimo dia. Por que será? Porque o diabo está com pouco tempo e ele está se especializando em tentações sutis de tal maneira que você não perceba. E sabe o quê? E nós estamos caindo. E você foi chamado para ser um adventista do sétimo dia exatamente para que os teus olhos estejam abertos e você perceba esta realidade. Muitas vezes eu me preocupo com o embalo agradável que os cultos, nossos cultos dão, que eu quero dar os parabéns, sempre me sinto muito bem aqui nessa igreja, mas às vezes eu fico um pouco preocupado com esse sentimento de bem-estar que nós todos temos. Está tudo muito agradável, está tudo muito bom. E nós vamos nos acostumando com as coisas ao nosso redor, mais ou menos. Vocês conhecem aquela ilustração, né, do sapo que é colocado na água fria, põe fogo embaixo, vai esquentando, esquentando, esquentando, esquentando, daqui a pouco a água está fervendo e o sapo está ali sendo cozinhado e não percebeu. Mais ou menos isso que está acontecendo com a gente. E veja, e os eventos finais, a Bíblia nos advertiu que eles vão crescendo, vão vindo numa ordem crescente, eles vão se desenvolvendo. E a Bíblia compara os eventos finais com as dores de parto. E as dores de parto, minha esposa, quando estava grávida, né, essa é uma vantagem das esposas, das mulheres, elas podem perceber isso, né, na experiência própria, o marido só fica olhando junto, né? Mas eu percebi na minha esposa que ali numa certa altura da gravidez, dava uma dorzinha. Daqui a pouco surgia mais uma dorzinha. Mas aí passava um tempo e vinha outra. E as coisas vão se intensificando, vão se intensificando. Daqui a pouco chega um momento em que as dores são uma atrás da outra. E num ambiente como o nosso mundo, em que nós estamos sendo anestesiados, eu fico imaginando se uma mulher estivesse anestesiada nesse momento e não, nem sequer entendesse, nem percebesse no próprio corpo dela que as dores de parto estão aí. O que eu quero dizer é que os eventos finais, eles estão crescendo, tomando cada vez mais vulto. Eles vão se intensificando em rapidez, em intensidade, em força, em amplitude, em penetração no seu coração e no meu. E, como diz ali em 1 Tessalonicenses, abra a Bíblia comigo, por favor, ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Diz ali, versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, é a época que nós estamos curtindo a vida, os entretenimentos estão conduzindo a nossa mente em ponto morto a algum lugar que eu não quero nem ver. Mas diz ali, ó, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá o quê? Repentina destruição. Como vem a dor, as dores de parto a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Então vejam, vem, vai vir, está vindo, já está presente. E muitas vezes nós não o percebemos. Vamos dar uma olhada aqui num possível desenrolar dos eventos finais. Eu vou passar rápido aqui, passo a passo, na lógica de Fernando Scheich, que no seu livrinho propõe uma coisa parecida como essas. Pode não estar totalmente perfeito e acurado, talvez os teólogos da área tenham alguma coisa para tirar ou pôr, mas, por favor, só para a gente ter uma breve ideia. Vai dando os toquezinhos ali, por favor. 1798 começou o tempo do fim, 1844 foi o grande desapontamento, e em algum momento aqui chega o dia de hoje. Pode dar um toquezinho aqui. Daqui algum tempo, daqui para frente, já estão sendo elaborados, dizem alguns que já estão preparados e guardados em uma gaveta os decretos religiosos que incluem o decreto dominical, próximo ali. E logo depois disso, então, o Espírito Santo vai se retirar. Em que momento nós estamos? Ali, quando o Espírito Santo se retira, é o fim do tempo da graça, e dá mais um toquezinho, vamos ver o que vem agora. Isto. Esse é o tempo do fim, nós já vimos os sinais acontecendo, a chuva de estrelas, o sol escurecendo, o tempo do fim já começou. Nós, em 1844, estávamos inseridos em pleno tempo do fim. Continua, por favor. E ali, então, nesse período, a partir de 1844, surgiu o juízo, chamado juízo pré-advento. É o julgamento que até um tempo atrás se chamava de julgamento investigativo, onde os nomes estão sendo passados em revista e estão sendo julgados. Continua, por favor. Em algum momento aqui começa, não necessariamente nessa ordem, dá mais dois toques, por favor, a chuva serôdia, a sacudidura e o selamento. Eu vou me concentrar um pouquinho na chuva serôdia, na sacudidura, para que a gente entenda o contexto como um todo. Pode passar, por favor. Nesse período nós vamos ter ali a chamada pequena angústia, e depois da retirada do Espírito Santo, que termina o tempo da graça, entram as sete pragas, e pode passar, e ali, a partir da segunda praga, me parece que ali começa o decreto de morte. E ali o período todo, a partir do decreto, dos decretos religiosos, que incluem o decreto dominical, surge então uma sequência de perseguição, pode dar um toquezinho ali, perseguições, que vão piorando, vão se desenvolvendo até chegar no decreto de morte. Pode dar mais um toquezinho. Ali a grande angústia nesse período das pragas. Ellen White disse que esse período seria reduzido, senão nós não suportaríamos. E ali, então, no final, é a segunda vinda de Cristo e o milênio, que seria, então, nosso livramento. Se puder deixar ali o gráfico para que a gente observe ele pouco a pouco, enquanto a gente fala. O que acontece? A partir de já estamos, para mim, já estamos ali no, em pleno período da sacudidura, da chuva serôdia. Pode ser que uma coisa comece um pouco antes, outra depois. Eu não quero fazer aqui exatidão matemática, mas pelo menos um raciocínio que foi colocado. A chuva serôdia. A chuva serôdia é um derramamento especial do Espírito Santo, assim como a igreja precisou de um poder especial para começar a pregação de Jesus Cristo, de um Salvador que morreu por nós na cruz, e as implicações que isso tem na vida diária. Nós temos nós precisamos de um poder especial para pregar a última mensagem, para que a última advertência seja dada ao mundo, a última vez seja pregado Jesus em toda a sua beleza, em toda a sua atração para a raça humana. Nós entendemos como Adventista Sétimo Dia que as três mensagens angélicas sendo pregadas pelo mundo precisam desse poder. Senão é uma lata vazia fazendo barulho e não tem poder. O poder da palavra de Deus, o poder do amor, o poder do serviço, de você se importar com a pessoa, isso vai ser fortificado, vai ser fortalecido pelo Espírito Santo, de tal maneira que os resultados também serão muito maiores. Porém, com a pregação, eu percebi isso de maneira muito nítida no período que eu estive no campo missionário. Na Europa, já existe uma resistência à pregação do Evangelho. As igrejas estabelecidas não permitem que o Evangelho seja pregado. O movimento ecumênico se fortalece para que nenhuma igreja pregue e conquiste membros da outra igreja, e mal estão se dando conta de que quase não existem mais cristãos ali na terra de Lutero. Queridos, ao ser pregado o Evangelho, vai ter oposição. E ao acontecer essa oposição, duas forças dentro da própria igreja começam a se tornar antagônicas. Do lado de fora começa a ter também reação. Nós estamos num país de gente muito tranquila, que suporta muita coisa, mas em outros lugares já não vão mais suportar. E vai chegar o tempo que também a pregação do Evangelho aqui no nosso país vai se saturar e pessoas vão começar a reagir contra, como já existem pessoas que não suportam crentes, que não querem saber e que falam contra. Ainda as portas estão muito abertas, muito escancaradas aqui no nosso país, mas há lugares em que já não existe mais essa abertura. E que há leis regulamentando todo o esforço missionário e o trabalho religioso. Então, essas forças antagônicas chacoalham a igreja. E isso que eu chamo de, que a Bíblia chama e que o Espírito de Profecia chama de sacudidura. Na verdade, a palavra sacudidura não aparece na Bíblia. É apenas esse conflito final que se aguça, se torna mais forte. Qual que é o resultado dessa sacudidura? A sacudidura é justamente pessoas que... uma tensão interna da igreja e do lado de fora com a igreja, uma tensão contra a pregação forte do evangelho, a tensão entre pessoas que decidem entregar suas vidas de maneira completa a Deus e pessoas que querem usar a religião conforme o seu próprio gosto e jeito. O resultado vai ser apostasia. E eu tenho um raciocínio sobre isso. Na verdade, só vai deixar claro quem é e quem não é, de fato, Adventista do Sétimo Dia. Vai ficar só claro quem é que é daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Não sei se placa de igreja vai fazer muita diferença nessa época. Vai fazer diferença, sim, fidelidade a Deus, fidelidade à mensagem bíblica, fidelidade e entrega ao serviço e ao Espírito que moveu Jesus Cristo quando ele estava aqui na Terra. Isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer a diferença. Pessoas vão sair de nossas fileiras, talvez até por força de lei, seja fechada. Pessoas vão começar a se reunir em outros lugares e os mais aguerridos inimigos da igreja serão aqueles que um dia estavam adorando conosco lado a lado. Ellen White disse que alguns desses se tornarão nossos piores inimigos. Já temos hoje, por isso que eu creio que nós estamos em plena chuva serôdia e nós estamos em plena época da sacudidura também. Intensificando a cada dia, sim, nós estamos amortecidos, nós estamos percebendo, mas está acontecendo. Nós temos por aí, nós temos sites hoje de pessoas decepcionadas com a Igreja Adventista e gastam o esforço e a vida deles criticando e falando coisas contra a Igreja, achando o que pode e o que não pode para criticar. Já estamos ali em pleno momento. Ellen White diz o seguinte: Deus está provando o seu povo, está provando os motivos de seus corações. E muitos serão achados como palha, não como trigo, pois não cultivam os valores de Cristo em seus corações. Eu fui preparando isso aqui e fui passando um raio-x em mim mesmo, porque eu disse, eu não posso pregar se eu antes não me observei. E eu, ao preparar isso aqui, eu tomei uma nova decisão. Uma decisão que eu não posso mais me contentar com um cristianismo de superficialidade. Eu quero tudo ou nada. Ou quente ou frio. Esse negócio de morno não está mais na hora. Passou, já passou faz tempo. Dá uma olhada. Deus está frente aos ataques de Satanás, circundando o seu povo, a sua igreja. Porque ele quer ter uma igreja pura e santa. Aqui eu não estou falando só de um moralismo barato, que foi uma época, santidade era sinônimo de moralismo. Então aquela pessoa que aparentava ser mais correta, essa pessoa então era considerada mais santa. Não estou falando disso. Eu não estou falando aqui de santarrões. Eu não estou falando aqui de pessoas que se portam como santos. Eu estou falando de pessoas que são santos e puros de coração. Porque se dedicam e buscam servir a Deus, servir ao próximo, e não mede mais o preço e o custo que isso vai ter sobre si. Estão dispostos a sacrificar-se. Que foi o Espírito de Cristo, não foi? Como é que diz lá em Mateus 10? Aquele que não toma sua cruz e não vem após mim, aquele que não se nega a si mesmo, não é digno de mim. Nessa época de conforto e de entretenimento, talvez a coisa que nós mais perdemos aqui foi a capacidade de se sacrificar por os outros. Nós temos um refúgio seguro no meio dessa luta toda. Nós temos um lugar. Nós não estamos expostos e não estamos largados ao léu de nós mesmos. Então, quando vem essa tempestade, a irmã White chama essa sacudidura como uma tempestade. Quando a tempestade começar a se aproximar, nós temos um lugar onde podemos nos esconder. Nós não estamos simplesmente largados ao léu das nossas próprias avaliações e subjetivas decisões. Não! Nós temos um refúgio seguro. Ele está ali. É ali que nós vamos conseguir segurar. O que é a sacudidura? Irmão White pega aqui a ideia do homem que faz o joeiramento do trigo, que faz a separação da palha do grão. E agora ele pega aquela peneira e ele começa a jogar e o vento leva a palha e cai ali só o grão. E ele vai fazendo isso até que separa o grão da palha. Deus está fazendo a sua parte. Talvez nós não estejamos ainda percebendo. Mas uma igreja em paz e tranquilidade tem os seus dias contados. Eu não estou pedindo conflitos, não estou pedindo encrenca. Mas você e eu temos que nos preparar para mesmo no meio dos conflitos, ainda conseguir mesmo assim servir. Há muitos hoje descuidados na fé, superficiais, que são indiferentes com as coisas que estão acontecendo. Muitos adventistas do sétimo dia não sabem sequer que eles são cristãos do tempo do fim. A sacudidura serve para acordar esses indiferentes, para chacoalhá-los e para purificar aqueles que não querem, vão pouco a pouco achando o seu caminho. E nós vamos ver coisas doloridas, tristes, e vamos ver coisas maravilhosas. Nessa época, sacudidura vai acontecer em boa parte por causa das leis, os decretos religiosos. Nós estamos esperando um grande decreto dominical, mas não esqueça que vai vir empacotado em uma série de regulamentações religiosas. E ali no meio vai ter o decreto dominical. E esses decretos religiosos, essa quantidade de leis que vão ser promulgadas, vão ser parte dessa prova que nós vamos ter que suportar, vai ser parte da sacudidura, vai ser parte para você ver se você é fiel, para que a igreja veja se você é fiel, e para que anjos caídos e não caídos e o teu próprio Senhor veja se você é fiel. O que diz lá em Apocalipse? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você está preparado? Você está preparado como João Batista de cumprir a tua função aqui nessa terra e oferecer sua cabeça pela tua causa? A recusa em aceitar a mensagem típica para a Laodiceia é uma das coisas que agrava a tua percepção do momento da sacudidura. O que eu quero dizer? As pessoas que não se ocupam com o momento que estão, as pessoas que permitem ser anestesiadas, essas pessoas vão sendo conduzidas pouco a pouco e elas não vão percebendo que a sacudidura está acontecendo e que elas são como palha e estão sendo levadas pelo vento. Diz ali, eu coloquei a abreviatura, agora não lembro qual é o livro aqui de Ellen White. Vi que a testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter nesse tempo solene. É PE. Alguém me lembra aqui o que é PE? Primeiros, lógico, como é que eu... Eu estou tão empolgado aqui na pregação que... Primeiros Escritos 270. Tá? Vi que a testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter nesse tempo solene. Será que a minha falha distraiu tantos que não entenderam aqui a mensagem? Vamos lá, de novo. Vi que a testemunha verdadeira não teve metade da atenção que deveria ter nesse tempo solene. Nós estamos distraídos como igreja mundial, como igreja aqui no Brasil, estamos distraídos em receber reconhecimento da sociedade. Nós estamos preocupados em produzir um mundo melhor. E todos olham para os Adventistas do Sétimo Dia e têm uma percepção bonita dos Adventistas do Sétimo Dia. O que é bom! Mas sabe o quê? Nós não estamos aqui para criar um mundo melhor. Nós não estamos aqui para recebermos aplausos do povo. Nós estamos aqui para o quê? Para pregar que Jesus em breve vai voltar. E isso vai chacoalhar a sociedade. E muitos de nós sequer temos a ousadia de fazê-lo. Nos escondemos e achamos que é coisa careta pregar o Evangelho. Sabe, meus queridos, assim como na cruz, a própria cruz foi um momento de sacudidura, em que aquelas multidões todas que seguiam Jesus Cristo foram chacoalhadas e sobrou ali um miolinho de pessoas fiéis. E que dali, daquele miolo fiel, saiu um movimento que conquistou o mundo. Assim como o nosso movimento Adventista passou por aquela grande decepção, que foi uma sacudidura também, esparramou aqueles, tirou aqueles de dentro do movimento que não tinham comprometimento, que estavam ali só como anexos, interesseiros do movimento. Teve que ter uma chacoalhada, teve que ter uma decepção para que aquelas pessoas saíssem. Assim também agora, nos últimos momentos solenes da história desse mundo, é o que nós precisamos. O que é que traz aqui, o que vai trazer a sacudidura e quando é que você se torna palha? Você se torna palha quando você leva uma fé superficial, quando você não busca a entrega, a pureza, o serviço, o sacrifício, quando você recusa aceitar a mensagem para a Laodiceia de que você é morno e que você tem que achar um jeito de buscar da testemunha verdadeira de Jesus Cristo, colírio para os teus olhos, roupas brancas para vestir a vergonha da tua nudez. Também, queridos, você pode se tornar trigo, palha levada pelo vento da sacudidura, se você não se dedica ao estudo da palavra. Conhecimento superficial das escrituras faz de você uma vítima fácil do vento que vai levar a palha. Ellen White fala no terceiro Testemunhos 271, ela diz o seguinte: o passado há de ser repetido. Satanás virá com superstições revestidas em novas formas para enganar, se possível, a todos. Quando é que ocorrerá essa sacudidura? Quando é que nós vamos passar por esse momento? Estamos em plena sacudidura. Ellen White fala, no primeiro Testemunhos 429, fala que estamos em pleno tempo de sacudidura. A tribulação, qual nunca houve, está em pleno andamento. Pena que nós estamos anestesiados, distraídos. Para se firmar e não cair na sacudidura, o que nós devemos fazer? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, tem uma dica, só uma das muitas dicas. O que você precisa mesmo é estudar a tua Bíblia, é se apegar. Como é que você pode se tornar firme para não cair no meio da sacudidura? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa estar em pé, veja aqui, não caia. Muito bem, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, tem mais uma dica para nós. Versículos 35 a 39 ali diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Se tem alguma coisa dessas, querido irmão e querida irmã, que vai te afastar do amor de Deus, então é melhor você começar a incrementar os teus músculos espirituais. Está na hora de você ir para a academia e fortalecer esses músculos espirituais. Será que essas coisas vão nos afastar? O que é que pode nos separar do amor de Cristo? Versículo 36, como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, e aqui uno a minha voz à voz de Paulo, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Oh, meus irmãos, é nesse Senhor que nós temos que achar refúgio. É nesse Senhor que nós temos, a esse Senhor que nós temos que nos achegar. É ali que nós precisamos buscar nossa força diariamente. Ali que nós vamos buscar o poder. Nada acontece por si. Se você não buscar, não vai acontecer. Por si mesmo, é água que desce morro abaixo. Você quer que tua vida desça morro abaixo? Então deixa ela por conta de si mesmo. Você tem que fazer planos e decisões, escolhas de estar junto com Jesus. Estamos no tempo em que Deus pode sacudir e vai sacudir tudo aquilo que pode ser sacudido. Entenderam? Repito, estamos no tempo em que o que pode ser sacudido será sacudido. Segundo Testemunhos Seletos 448. Mesmo pastores cairão. Então mire a sua vida, não na vida dos outros. Mire a sua vida em Jesus Cristo. E imite os seus líderes naquilo que eles imitam a Jesus Cristo, assim como Paulo recomendou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a Ellen White diz assim, no, Profetas e Reis, página 188, muitas estrelas que temos admirado pode, por seu brilho, tornar-se-ão trevas. Alguns não suportarão a sacudidura. Ser membro da igreja apenas não garante nada. Já é um grande passo, mas não garante nada. Deus te dá oportunidade e você tem que reagir. Na verdade, a vida com Deus é um jogo de tênis ou ping-pong, como você queira. Deus joga a bola para você. É tua vez de tomar decisões, fazer as coisas acontecer e agir. E você joga a bola de volta para Deus. Descansa e relaxa no poder de Deus, porque Ele vai fazer a parte dEle da melhor maneira possível. E é nessa época que nós estamos. Ele está oferecendo oportunidades. Quer oportunidade melhor para você do que estar num colégio como esse? Quer uma oportunidade melhor do que estudar de manhã, tarde e noite a palavra de Deus? Estar no ambiente cristão, ouvir sermões, cultos, hinos, orações, ser convidado para tantos programas que provavelmente você, de vez em quando, até sente um excesso. Mas quer um lugar melhor? Você não vai achar. Você não vai achar um lugar melhor para se preparar do que aqui. Quer se preparar para a sacudidura? É aqui o melhor lugar. A hora é agora. O momento é já. E algumas dicas para você. Devoção regular. Há pessoas que são irregulares. Eis um que vos fala. É uma luta para mim ter regularidade. Como a salvação não está na regularidade, eu procuro mesmo assim ter devoção, mesmo que irregular, mas todos os dias, diversas vezes ao dia, eu estar em contato, comunhão íntima com meu Senhor. Então, ache a sua regularidade ou irregularidade, mas o fato é que você precisa de devoção. Você precisa de momentos de entrega em que você abre o seu coração para que Deus fale com você. Aprenda a sacrificar-se por Deus e por os outros. Essa anestesia que colocaram em nós, de que tudo tem que ser gostosinho, agradável, tem que me conduzir em boas sensações, esquece. Nosso mundo já está para lá de maduro. Nosso mundo está podre. E você não vai encontrar esse ambiente. Quanto antes você reconhecer que as coisas que você terá que fazer, as coisas que Deus te chamou para você fazer, vão acontecer em ambientes de conflito e de controvérsia. Quanto antes você entender isso, tanto mais útil vai se tornar a sua vida. Aprenda a sacrificar-se. Aprenda a ter paciência com os outros. Aprenda a servir, mesmo que as pessoas não saibam valorizar aquilo que você está fazendo. Não busque aplausos. Aprenda a sacrificar-se por Deus e por os outros. Mais uma dica para você fortalecer-se nessa época de sacudidura. Exponha-se à ação de Deus. Se você fica do teu quarto para a sala de aula, da sala de aula para o refeitório, do refeitório para o teu quarto, ou os irmãos que estão aqui nos assistindo, vêm da igreja, vão para casa, da casa, vão para algum lugar, e nunca se expõem, queridos, como é que Deus vai agir na sua vida? Eu não esqueço aqui da experiência que o pastor Mark Finley contou, que ele foi para o meio da floresta amazônica, ele se dispôs a ser missionário, e se colocou ali de peito aberto, Senhor, faz o teu trabalho, e Deus fez, deixou ali 2 ou 3 dias passando fome no meio da floresta, medo de animais, etc. Vocês querem ter um lugar onde vocês vão descobrir Deus? É nas aventuras missionárias. Busque devoção no teu quarto. Tranca a porta, encontre o seu Deus, mas depois não se contente com isso. Saia e pratique os seus músculos espirituais. Faça alguma coisa por alguém, de acordo com o seu dom, suas capacidades. Exponha-se para que Deus possa usar. Eu tenho certeza que você vai ter dezenas de histórias para contar. E não só isso, tua fé vai ser robustecida, vai ser fortalecida para esse tempo de luta. Comportagem, trabalho missionário, uma viagem missionária, ser um voluntário em algum lugar, servir, se sacrificar. Amanhã nós vamos ter uma grande oportunidade para fazer isso, para você treinar um pouquinho dos seus músculos espirituais. Essa tarde eu estava em Arthur e pensei, amanhã eu vou ter que encarar este calor de porta em porta e entregar folhetos. Mas eu vou. A minha temperatura ambiente é em torno de 18 graus, minha boa temperatura de funcionamento, 18 graus. a 32 graus, eu não funciono bem, mas eu vou. Eu vou amanhã. Eu vou porque tem ali um pedaço reservado de Deus para mim, para que eu leve aquelas revistas entregues nas mãos das pessoas. E depois nós vamos contar as histórias. Percebe como isso fortalece a tua fé? Você quer se fortalecer no tempo da sacudidura. Você quer estar firme e inabalável. Você entre em aventuras com Deus e permita com que Ele trabalhe em seu coração a partir de hoje, agora e já. Deus abençoe.